sonho bom. Parece que foi apenas um brinquedo seu. Parece que tudo não passou de uma aventura. Parece que foi apenas uma distração sua. Mas compreendi que não se pode alimentar. Queria falar. Eu esperei o fim e já sabia que seria.